21, décima nove. Esperando a TV com 2.4. Alô, boa tarde, voo no 166, estabilizado de guerra, tá, 1-0. Voo 166, fecha na pista no 0, voo no 166. onore della diretta centrale 1-2-1-2-1-9. time. frequência livre. Cuidado Serra Lima, desça para 3.000 pés, 2.000 pés, 0.000. Rosário Catarinense, manter de conta. Thank you. 208. 208, muito obrigado. Passando o Rio Céu do Serra Lima, correspondente no canal 52 autorizado, curva esquerda, segue pela direita, reporte final 17. Curva esquerda, combate pela direita, reporte final 17. Estamos 1-3-0, muito obrigado. retorno frequência 118 desse Manaus. Para 2010, eu disse que a gente não tinha 011, autorizado a eletro 6, ponto estabilizado. Bom, já está aqui 5, eu disse para 2009. Boa tarde, boa 966, passando sempre, tem, nunca vi. Boa 966, hoje eu estou chamando 011, autorizado por pista 10, vento, 100 grau, 109. Vive esposo, pista 10, 966. Código 120, décima 8. 208, azul 4206, até logo. Controle Salvador, boa tarde, 4206, azul, tá por mim, tá subindo. 5206, contato na zona de colagem, fazer o sinal da puta, número 350. Perfil Puka, nível 350, 4206. Oh, no, I'm not sure. Metropolis e Preto de Juárez, 10 27 01, repassa através de Preto. Thank you. 283, ataque radar, que gostaria de medir de voo 360, após 2 metais, utilizado direto elétrico. Após 2 metais, direto elétrico.